Portal do Arrocha. Ô, mulher sonsa, música nossa. Assim, ó. Eu já descobri tudo que doeu. Você mandando mensagens de amor pra aquele babaca. Ah, eu sofri muito, mas valeu. Pois aprendi que o que se faz aqui, aqui que se paga. Agora vive só chorando, me pedindo desculpas. Diz que se arrependeu, você não supera eu. Você não supera eu. Já sei que passa a noite acordada, anda desesperada, olha no que deu. Você não supera eu. Você não supera eu. E eu digo assim, eu digo assim, ô sonsa, ô sonsa, bandida, safada, fingida. Ô sonsa, se suma de uma vez a minha vida. Ô sonsa, bandida, safada, fingida. Ô sonsa, suma de uma vez na minha vida, a minha vida. Oh! É sonsa, sai pra lá, sonsa, sai pra lá, sonsa. Val Oliveira, ao vivo. Agora vive só chorando, me pedindo desculpas. Diz que se arrependeu, você não supera eu. Você não supera eu. Já sei que passa a noite acordada, anda desesperada, olha no que deu. Você não supera eu. Você não supera eu. E eu digo assim, e eu digo assim, ô sonsa, ô sonsa, bandida, safada, fingida. Ô sonsa, se suma de uma vez a minha vida. Ô sonsa, bandida, safada, fingida. Ô sonsa, se suma de uma vez a minha vida.